Calmo como a neblina de manhã, Roots, Studio One, na lida. Vou tocando minha vida e pan, monstro, pique Fernando Alonso, eu ainda tô na corrida. Venho das casinhas singela, vilinha favela, tem que ter swing pra tocar nas panelas. Ouvindo ela, Fitzgerald, Bela, viu? Uma rotina de orgulho na Bela Gil. É o terror tipo Alligator, nesses rap aí que planta semente, Terminator. Pode colar, mas se arrastar não deixo. Vocês que ligue pro Yudi e vão jogar Playstation. Aí, obrigado Cabo Verde, as minas cara, obrigado Angola, milhões. Joia rara, ainda tamo naquela. Hip hop não para, o mundo tá doente. Eu mando a rima que sara, sara e pá, tipo saravá. Irmão, Isaac Carlos, chapa quente. Irmão, rei da jamba. Aí, satisfação, pode pá. Não esqueci não, é igual Lakers, Tico, Vinícius, Dijonzi, Zala, Fiote. Comigo desde o início, eu disse que melhores dias viriam. Que corações novos sintonizariam. Entre leis que avariam, pessimamente avaliam a pureza do coração do sujeito. Se o ódio burro é moda hoje em dia, eu vim pra ser o amor inteligente a dizer, vê direito, entendeu? Salve Nibrizante, salve Renan Inquérito, salve Rodrigo Siríaco, salve Sérgio Paz. A rua é nós, paz. A vida levou cada um de nós pro canto, tormento. Tamo juntos. Olha como estrelas sós, folhas ao vento. Eis que tanto tempo após, quatro elementos, minha família, meu povo, parceria 100%. Os marginais que estão às margens da sociedade, da periferia, que essa humildade se organizar e chegar na cultura única que nós temos, nós mesmos temos que se conscientizar, se organizar. Se a cadeia está organizada, a rua também tá. Muito obrigado, deixa esse abraço, o Manaxé. A todos negrão de boa, assim que é. Os verdadeiros, os maloqueiros, os pichador. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Aí negrão, aqui é a periferia. Muito obrigado, um abraço a todos, Axé.